Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que nos escutam. Eu sou o Florista e esse é mais um ManiaCast. Vamos falar hoje de Royal Rumble, pay per view desse domingo. Vamos falar também de alguns assuntos específicos do Wrestling Maníacos. Estamos com uma mesa até cheia, mais do que da última vez. Vou começar introduzindo os membros deste podcast. Primeiramente, aquele que o Rato diz que é o pseudo-administrador do Wrestling Maníacos, Isaac. Fala, Isaac. Dessa vez sem chiar no microfone, por gentileza. Eu vou tentar não chiar no microfone, né? Mas fala, galera. Tudo bom com vocês? Eu espero que hoje vocês durem até o final do podcast. Porque tem dia que dá vontade de morrer na metade do programa. Vamos agora anunciar ele agora. Caio! Fala conosco, Caio. Alô, você! Dessa vez é você. Pois é. E essa menina que tá chorando no microfone? Ela foi minha cedo. Então vamos continuar. Vou anunciar agora ele, diretamente dos confins do Nordeste, o garoto que ficou animado com a volta da Ifid, Matheus. Matheus Lemos. Valeu aí, galera. Isso aí. Primeira vez agora no podcast. É isso aí, valeu aí, é nós que tá. É nós que tá, beleza, essa era a palavra que eu tava esperando. Agora, salvou seu dia. Salvou minha madrugada. Vou introduzir agora ele que é membro do Get Ready to Rumble. Ele que já tá acostumado a participar do ManiaCast. Ele que grava e edita às vezes o podcast do Get Ready to Rumble. É o cara que faz as merdas lá. É o pequeno notável da família Modeste. Fala, Modestinho. Fala aí, galera. Mais um podcast com o Wrestling Maníacos. Só uma coisa, hein? Nos podcasts, as minas piram, hein? Mais que demais. Mais que demais. Agora eu vou chamar também ele, que é a primeira vez que ele tá com a gente, igual o Matheus. Lucas Souza. Fala, Lucas. Seja bem-vindo. Valeu aí, galera, primeira vez que eu tô participando, como o Florista disse, espero que seja uma boa gravação aí com vocês. Eu iria introduzir o Luiz Lanzoni, mas a imaginação dele chamou, e a mão esquerda dele também, chamada Michelle, chegou e ele precisou se ausentar, então infelizmente ele não vai participar. Chamaria também a Gabriela, só que a Gabriela tá sem microfone, tá só no chat. Muito obrigado pela presença, Gabi, de novo. Alô você, Gabi. Alô você. Oi, Gabi. Vamos dar início a essa bagaça, já que todo mundo já se apresentou e a Luísa já voltou. Eu não me apresentei. É, como não? Ninguém se importa. É verdade. Falta o Caio! Grande Caio! Foi de propósito, Caio. Seja bem-vindo, Caio. Fale conosco. Eu só queria avisar o Isaac para ele aproximar a boca do microfone quando falar, tá bom? Vou passar a palavra pro Caio, né? O Caio vai falar da camisa Best in the World. Promoção do Riddle, que está de volta. Vocês acham que parou, mas não parou. A culpa é dele, do Caio. Se ninguém consegue resolver, é dele. Vocês podem xingar, usem os comentários do podcast para xingar o Caio. E quem organizou essa segunda etapa, a primeira etapa e a segunda foi o Caio. Então, se tá difícil... Mentira. Eu só queria deixar uma coisa bem clara. Tipo, eu montei os níveis, só que o Isaac tava ciente de todos eles. Ah, agora ele tá falando que a culpa é só minha. Ele sabia que tava difícil. Tava lá. Agora tá querendo jogar a bola, a culpa toda só em mim. Calma. Calma, gente. Não quero que tenha brigas hoje aqui. Não quero que ninguém vá dormir no sofá hoje. Continua, Caio. Pode falar. Aí, galera, pode falar aí, né? A promoção continua. Era pra ser difícil mesmo. Ninguém disse que ia ser fácil. É. O Isaac também colaborou um pouco com a dificuldade. Então, por favor, se for xingar, também xinga ele. E xinga também o Marques, que também fez parte da organização. Esse eu xingo. É isso aí. O Isaac xinga o Marques só pelo voo. Vamos dar continuidade. Agora vou deixar o Isaac se defender e ele vai aproveitar, vai falar do Maníacos por Aposta e logo em seguida vai fazer uma cobertura sobre a Efed. Enfim, que voltou e teve seu primeiro show nessa semana. Quarta-feira, foi? Tá engraçado. O Riddle tá rolando lá. A culpa dos universitários pode ser não só do Caio. Mas tem que suar pra poder conseguir uma camisa. A mesma coisa se ele estivesse trabalhando pra poder juntar dinheiro e comprar uma lá dos estantes, né, meu filho? Então. Vai depender, né? Dependendo de quando o pessoal conseguir terminar o Riddle. Vai estar velho, né? Vai valer mais a pena ter comprado, ter juntado dinheiro pra comprar. Mas beleza. Enfim, o jogo tá rolando lá no fórum. A camiseta tá embrulhada ainda pra ver quem. Se aparece alguém suficientemente. Digno de conquistar os 30 níveis. Alguém precisa ter essa mente brilhante igual a do Caio, né? Pra resolver. Mas já saiu já os 30 níveis? Não, o pessoal não chega nem no nível 15. Agora tá na fase hard mesmo da parada. Hard, tá no hardcore, cara. No hard eu consigo. É. Matheus demorou 3 semanas pra passar nível 1. Ah, esse eu lembro. Disso aí eu lembro. Mas é isso aí. Então, além do Riddle que tá rolando lá, a gente começou também mais um jogo. É uma espécie de RPG que você cria um lutador com um personagem e a partir desse personagem você começa a criar promos. São textos desenvolvendo esse personagem e interagindo com outros jogadores. A partir desses textos, a equipe, no qual eu sou o General Manager, decide quem vai ganhar as lutas. Aí, através dos textos, a equipe também vai decidindo quais serão as fields, como será a capacidade do lutador no combate, entre essas coisas. Essas coisas. Essas coisas caóticas, hein? É. Essas paradas aí. Essas coisas. Esses bagulho aí. Tô ligado. Já é. Agora faz a cobertura aí, fala do primeiro show. Fechou. Então, o primeiro show aconteceu nessa quarta-feira, o Crash. Logo no primeiro combate nós já tivemos a volta do mito da Efid. Cabal comanda coerencial. Aí, no qual o Cabal foi vencedor sobre o Jack Devons. E vamos ver. Eu sempre falei coerencial. É tipo A segunda luta foi uma flag match entre o Dante, que é o novo personagem do antigo jogador Sawyer. Todo mundo conhece, né? Vale muito a pena citar. A galera que era do antigo fórum conhece. Conhece, é. O Canabarro. Lucas Canabrava. Nossa, inédita essa piada, cara. Essa piada inédita do Matheus. Ninguém nunca fez. Essa é nova. Então, aí a segunda luta foi uma flag match entre o Dante e o Ed, no qual... Grande Ed. O Dante ganhou dando uma espadada. Tá bom. O membro... Isso não foi uma menção a Devil May Cry, não, né? Sim. Hã? Foi. Nossa, que bosta, viu? Cada eu achei que a menção... Cada resultado vai ser uma piada. Eu achei que a... Mas podia ser pelo menos boa, né? Dantes Inferno. Não é Dantes Inferno, é o Devil May Cry. Enfim, eu não vou falar todas as lutas também não, porque vão ser... Fala da minha. As piadas internas. Fala da minha. Fala da que eu fiz, a mais elogiada. Fala da minha, mimimi. Cala a boca. Que eu perdi, velho. Que o Matheus perdeu, olha que coisa linda. Normal. Tudo nos conformes. Tudo nos conformes, então. E daí, velho? Eu peguei uma moto e passei por cima de um ringue em chamas. Tu fez isso? Tu fez, velho. É, só na cabeça do... Nossa, não acredito que a gente vai falar. A gente vai falar o nome dele mesmo. Só na cabeça do Johnny Boy. Não, não vamos citar ele aqui, não. Já foi. Já era. Ups. Enfim, o show tá lá. Entra e dê uma conferida no nosso fórum. Pra você poder participar, você precisa de uma quantidade mínima de 20 posts no fórum. Tem as outras áreas pra participar, as áreas sobre o wrestling. Tem o nosso boteco que você pode postar assuntos diversos. Tem área sobre games, área de design. Você consegue os 20 posts ali pelo fórum e já vai estar devidamente capacitado para poder participar da nossa IFED. Entrem lá, acessem, eu aposto que vocês vão gostar, porque é um jogo muito interessante. Quando você começa a jogar, dificilmente você consegue parar. Beleza. Continua no embalo aí e vai falando do Maníacos por Apostas. Ah, é, hoje eu postei meu Maníacos por Apostas de todo santo pay-per-view. E eu vou falar pra você, esse tá difícil, hein? Tá mais difícil que a média, porque... É o Royal Rumble, né? É, ele é muito baseado em cima do Royal Rumble. Pra você... Só não tá mais difícil que o Riddle. O Riddle foi o Caio. Tá. Se o Caio tivesse feito Maníacos por Apostas também, já era. A gente ia fazer 15 pontos e comemorar. Enfim, acessem o nosso blog lá. Tá lá, eu acho que é o primeiro post do blog. Maníacos por Apostas, aposta. E dessa vez não tá valendo prêmio. Porque, e todo chora. Vou esperar meu preço pra virar Papai Noel, aí sim eu coloco o prêmio e todo maneiro por aposta. Isso aí. Mas por enquanto, tá lá. Esperando o Johnny liberar a verba também, né? O Johnny mó mão de vaca, não libera uma verba pra gente. Tá osso, a gente trabalhar sem verba fica difícil, Johnny. Deixar o protesto aí, hein? Aumento. Aumento já. Senão a gente vai fazer greve. Porra. Vamos... Matheus, vai parar de postar notícia desse jeito. Também acho, hein? Então vamos falar, né? Sobre o Royal Rumble, já que a gente tá aqui. Já falou do Maníacos por Aposta, que vai ser sobre o Royal Rumble. Vamos dar foco agora no Royal Rumble, que por enquanto só tem 4 lutas adicionadas. Eu esperava que na SmackDown tivesse alguma luta adicionada, mas infelizmente não teve. Então, vamos falar aí das lutas e vamos dar nossos palpites, né? Pessoal que tá aí no Maníacos por Aposta, que vai apostar ou já apostou, que ainda não apostou, vocês tinham que ter ouvido isso aqui e se der tempo ainda, né, de apostar, acredito que dê. Ouça as opiniões aí da galera, de repente serve de alguma coisa para vocês. Ou não, né? Ou não ajude, né? Ou não ajude. Assim, eu acho que em cima da hora eles vão incluir ainda alguma luta de divas. Tem alguma luta de divas? Não. Não. Eu acho que vão incluir em cima da hora, sei lá. Possível. Vamos fazer o seguinte, vamos falar das lutas. Yeah! começar falando de John Cena vs Kane, primeiro vou perguntar quem vocês acham que ganha. Um de cada vez, Isaac, por gentileza. É, John Cena. John Cena, Caio. John Cena. Modestinho, ah, Modestinho vai falar John Cena, porra, claro. Meu fã, ui. Kane. Só pra... É, tô zoando, Cena. Só pra contrariar. Lucas. Cena. Matheus. Kane. Caralho, todo mundo achando que eu sou Cena. Bom, eu também. A Gabi não sei, a Gabi não vai falar, né? Ela só vai escrever. Escreve aí, Gabriel. Se ela escrever, né? É, escreve, Gabriel. Ela tá dormindo já. Ah, tá, ela acabou de falar, leve a série pra mim, eu já volto. Bacana. Eu tô igual idiota aqui, beleza. É. Pra mim também quem vence é o Cena. Agora, vocês acham que vai ter interferência? De quem? Zack Ryder tá lesionado? Só tem o Zack Ryder? Eu acredito que não vai ter interferência porque não tem ninguém realmente envolvido na rivalidade além do Zack Ryder. A não ser que a Eve faça um heel turn, não sei, o pessoal tava comentando. Ela vai invadir e vai atacar o Kane? Não, mas ela pode, sei lá, segurar a perna dele que nem a Vicky Guerreiro faz. A gente não tem um heel turn, ela estaria ajudando o Kane. Não, contra o Cena. Ah, é. Já que ela acusou o Cena, não. Mas no feira. Caso, o Hell Turn. Eu acho que seria o do Cena. Pois é, cara. Eu também acho. Porque na segunda-feira vocês viram a cara de ai, como eu tô cagado que ele fez, né? Eu vi a testa dele. Que ridículo. Que cara foi aquela, velho? Tá constipado, pô. Sacanagem. Ele tava constipado, pô. O cara falou bem. Ele tava constipado. Só pode, velho. Assim, o cara. A pose do cara ali pode até ter sido ruim. Imagina. Eu acho que a WWE, esse heel turn tá sendo muito bem construído. A WWE tá tomando muito cuidado com esse heel turn, cara. Eu ainda acho que tá. Porque é muito dinheiro em jogo, cara. E tá diferente dos heel turns normais, né? Porque geralmente o Cena, como um dos nomes principais da WWE, teria o heel turn em cima do. É, o principal, né? Mais ou menos tipo The Rock. The Rock já era heel já, né? Ficou bastante tempo com o heel. Mas o Hulk Hogan, quando foi pra WCW, o Bret Hart. Verdade. Dessa época. Então, o heel turn mesmo deve acontecer na WrestleMania, né? Porque eles devem dar uns 3 meses de build-up pra poder fazer depois. Eu discordo, Lucas. Eu acho que o WrestleMania vai ser o final do heel turn do Cena. Ele vai realmente é tipo, quando vai se concretizar, entendeu? Exato. Vai ser o final do heel turn dele. Vai ser o heel turn relâmpago, né, que eles vão dar pro Cena. Eu acredito assim. Como vocês viram, né? O Cena começando a fazer o heel turn, ele vai enfrentar o Kane, que já é um heel. Então, você pode ver uma coisa. Tem tudo pra ter uma invasão nessa luta, tá ligado? Pra tirar esse foco de Cena e Kane, porque dois heels fazendo field não é normal na WWE. Isso não é uma coisa normal, não é uma coisa que se vê na WWE normalmente. Mas o que acontece? Eu acredito no seguinte. Pode ser, posso estar viajando, né? E não vou falar que é o Benoit que vai voltar. Só quem acha isso é o Lanzoni que acha isso. Né? Mas eu acredito, talvez, até no retorno do Undertaker, já que a gente está em Road to WrestleMania, se a gente pode acreditar que ele volta e que ele vai lutar na WrestleMania, eu acho que seria um momento ideal para ele voltar, entendeu? Para começar a construir uma field para a streak dele. Eu quero acreditar que seja contra o Kane. Eu acho assim... O heel turn do... Eu não acho assim que o heel turn do Cena vai acabar no WrestleMania. Eu acho que vai ser tipo... Não sei se o The Rock... Ele acho que ele não tava heel quando ele enfrentou o Hulk Hogan. Não, que era o heel, era o Hulk Hogan. Era o Hulk Hogan. Mas ele ficou heel depois que enfrentou o Hulk Hogan, né? Sim. Então, eu acho que vai ser a mesma coisa. O Cena não, vai ficar peraí, mais não. Tempo ele ficou heel? Ele ficou heel depois de um tempo, mas não necessariamente... Não foi bem depois seguida. Do combate. É, não foi bem então, seguida. Foi depois de um tempo. Ele saiu da WWE depois disso, não? Não. Não. Foi aí que tipo, depois de um tempo ele saiu da WWE, aí depois quando ele voltou, ele já voltou Rio. Voltou Rio, exatamente. É isso aí. Sim, então, isso foi em que ano? Peraí. 2002. Aí lá pra 2013 ele voltou Rio, entendeu? Aí lutou foi, com aí, Stone Cold, né? Goldberg. Foi na época que o Ed Guerreiro morreu, ele voltou assim. Não, não, nada a ver. Pô, não. O Ed voltou, não. O Ed morreu em 2005. Né? Ah, não, é verdade. É que eu tô confundindo ele. É que foi ele que fez a introdução lá. Ele que foi o primeiro lutador a entrar no ringue, né? Pra fazer o negócio do Ed Guerreiro lá. No SmackDown. Na homenagem? É. Não, 2005 o The Rock já não tava mais na WWE. O último combate do The Rock na WWE foi em 2004. Não. Que foi o Rock and Soul Connection versus a Evolution. Não, mas eu não tô dizendo isso. Não tô dizendo isso, tô dizendo que ele chegou tributo ao Ed. Pontinha, é, ele chegou a fazer uma pontinha ali, um tributinho. Eu acho que tu tá confundindo com a homenagem ao 11 de setembro. É, também tô achando isso. É. Ah, que ele entra de branco. E sujou, Caio. Escolhe. Escolhe, Caio. Deu merda. Mas sim, eu acho que então o heel turn do Cena não vai ser um heel turn completo. Vai só mostrar ao público que ele não é essa pessoa totalmente boa. Tipo, ele pode ser o contrário do que o público vê, sabe? Não, ele vai ser mal de uma hora pra outra. Eu acho, seguinte, eu acho que... Galera. Vai, fala. Não, então, eu acho que tipo nessa field, igual o Florista tava falando, entre dois heels, eu acho que quem pode ser o face dessa field é o Zack Ryder. Quando voltar de uma lesão, né? Tipo. Porque eu acho pouco provável ele ser. Ele pode sair como face, beleza. Mas eu acho pouco provável ser ele a fazer alguma coisa. Porque, porra, é estragar a kayfabe muito, muito em cima, né? Já que a parada aconteceu na segunda lá, né? Não nessa luta já, assim, entendeu? Eu tô falando pouco mais pra frente. Entendi. Por exemplo, o Cena se sentindo culpado pelo que aconteceu, né? Aí o Zack Ryder vem e fala pra ele que ele perdeu o título foi por causa do Cena, ele perdeu a Royal Rumble por causa do Cena, foi se ter parado pra do Cena, assim, entendeu? Eu acho que isso pode ser o ponto que balanceie o heel turn do Cena. Saquei. WWE Championship Match, CM Punk contra Dolph Ziggler e o John Laurinaitis como Special Guest Referee. 30 minutos e a gente tem um candidato para a luta do ano. É só isso realmente que eu tenho pra dizer. Cara, essa pra mim deve ser... Essa pra mim vai ser a principal luta do pay-per-view se a WWE fizer alguma coisa interessante, né? Bom, meu, pra minha... Pô, a aposta se tivesse isso é o main event tirando o Royal Rumble, assim. Sim. É. O problema é que o resultado tá muito óbvio. É, que tá, tipo, tá muito na cara que o Cena vai ter esse título. É, então, eu tô mais interessado nessa luta pelo que eles dois têm a mostrar no ringue do que o resultado em si, tá ligado? Você nem perguntou o resultado, né, pô? É, por isso que eu nem perguntei o resultado. Porque, assim, a gente vê Dolph Ziggler vs. CM Punk. Apenas Dolph Ziggler vs. CM Punk, com certeza, luta 4 trios e meio, assim, sabe? Mas agora tem a interferência do John Laurinaitis, então não sei se a luta vai ser aquela luta. Mas dependendo do que for feito pra o John interferir no combate, pode ser até que melhore. Porque justamente depende de como vão usar esse fator novo no combate. Porque tem muito combate que tem interferência, mesmo assim é muito bom. Verdade. Vocês acham que pode ter não sei, uma invasão assim, pra de fato ter um certo peso essa field do CM Punk com o All Elite? Eu acho que tá sendo. Pode ter uma invasão de outro lutador, além dele atrapalhar. Acho que a única invasão possível seria a da Vicky. É, Swagger, né? Eu vejo Swagger, Foley, né? O Foley interferindo no combate. Pode ser o Big Foley, pode ser o Tipo Wade. Estão comentando muito que possa haver um combate entre CM Punk e Triple H na WrestleMania. Então talvez isso inicie algo aí. Porque... Eu acho que poderia ser interessante. Eu acho que poderia ser interessante o. Sei lá, talvez uma invasão até do Chris Jericho. Eu acho assim, essas duas fields assim são. Essas duas fields, CM Punk e Dolph Ziggler, ou CM Punk e Larry Natchez e John Cena e Kane, estão sendo cartucho queimado, assim, sabe? E agora vai ter o WrestleMania e a gente sabe que não vai ter CM Punk, Dolph Ziggler e John Cena e Kane. Claro. Apesar que seria maravilhoso se tivesse, né? Então a WWE, em vez de investir na storyline, ela vai investir na surpresa. Verdade. Bom, tomara que dessa vez seja surpresa mesmo, né? Porque a WWE costuma queimar os cartuchos e queimar a surpresa também, né? Não, mas aí é coisa de... É coisa de Vince Russo, né? Não, é muito WrestleMania, então é cheio de boato, né, cara? É normal. A gente vai muito mais à frente do que a gente espera, assim. Sim. Bom, eu espero, eu já falei e comentei isso em outros podcasts. Eu espero muito que tenha a field do CM Punk com o Arnett e que o Jericho seja introduzido no meio dessa storyline aí. O que é bem capaz, né? Porque... Pois é, cara. Porque o cara voltou e não tá envolvido em storyline nenhuma até agora, entendeu? Por enquanto ele tá só reformulando a personagem dele, né? Ele tá fazendo um turn, né? Porque ele veio com público aclamando, veio face, né? Uhum. Tá querendo fazer o público mudar essa ideologia. Não, mas ele saiu assim da WWE, né? É, ele saiu, só que como ele é um... Já pode se dizer uma lenda já? Sim. Quando volta uma lenda, o pessoal já volta... É, o pessoal tem memória curta. Esquece que o cara saiu como o Rio, que saiu odiado. Ah, igual a galera especulando que o Jericho tá voltando como face. Pra mim não tá voltando com vocês, ele vai virar Rio já já. Não, ele já tá virando, ele já é Rio. Ele já é Rio. Ah, ele tá só tá que ao mesmo tempo, ele é um Rio que as pessoas sentem falta. Tipo, foi o Orton em 2008, que quando ele voltou pra ele voltou Rio, mas as pessoas gostavam quando ele entrava na arena porque era uma coisa que tava faltando, sabe? Não, mas aí que tá. Eu acho que em 2006 o Randy Orton tava melhor. Em 2008 ele já voltou com a gimmick nova dele de... Depois do WrestleMania, claro. É, com aquela gimmick de... Viper, né? Já voltou com essa gimmick nova. Mas quando ele era Legend Killer, tava pro cara ser um dos maiores heels da história da WWE, cara. E a WWE foi lá e fez merda. Mas quando exatamente em 2008 foi o retorno do Orton? Porque Depois da WrestleMania. Não, não, não. Ele lutou na WrestleMania e ele se lesionou. Ganhou o cinturão. Não, não. Ele perdeu o cinturão no Backlash em 2008. É, depois do WrestleMania. Pra o Triple H. E tipo, ele se lesionou no. Justamente. Não, não, peraí. Não, peraí. Por quê? Não, foi depois do WrestleMania. Ganhou o Royal Rumble. Sim. Em 2009. Ah, tá. Em 2008 teve aquela do WrestleMania 24, que era John Cena versus Triple H versus Randy Orton. Ah, perfeito, tô confundindo. Ele se lesionou e tal, aí passou um tempo fora. E retornou com o braço quebrado, né? E formou a Legacy. Pronto, agora eu tô. Isso. E lesionou o CM Punk e tal, que o Jericho ganhou a Scramble e tal. Foi o ano do... 2008 foi o ano do Match Hard da WWE, na ECW, na verdade, né? Ficou quase o ano inteiro como ECW Champion. Mas a ECW, ela costumava ter bons reinados, né? Se você for ver, teve o Matt Hardy, que não foi muito bom, mas pelo menos foi um campeão credível. Depois teve o Jack Swagger, ainda teve o Christian. Então, a ECW tinha alguns bons reinados. E antes disso, teve o CM Punk, teve o John Morrison, teve... São verdadeiras enciclopédias do wrestling aqui, né? A gente já tá fugindo do foco. Daqui a pouco o pessoal tá voltando. A WrestleMania 1 foi muito boa, com Hulk Hogan lutando. Mr. T. Mr. T tava lá também. Já falando de CM Punk, 2008 foi o ano que o CM Punk ganhou o primeiro Money in the Bank dele, né? E, consequentemente, ele trouxe o título mundial pra Raw. E depois ele... Os dois... E depois a gente volta pro Royal Rumble, né? Não tem peraí, maluco. Quem manda aqui sou eu, mano. No ano seguinte... Não tem peraí. Ele entendeu. Mas falando de WrestleMania, o Royal Rumble ele vai definir muito bem quem é realmente candidato pra Money in the Bank. Sim, já que vai voltar a Money Match, né? A Money in the Bank volta pra WrestleMania. Talvez o Ziggler consiga. Graças a Deus, volta. Vencer a maleta. Cara, eu acredito. Conquistar a maleta, né? Eu acredito. Pra mim, o Ziggler era o grande favorito pra vencer esse ano. Com certeza. Pra mim, é o Zack Ryder. Que Zack Ryder? Mano, pra mim... Não, é menos, entre, né? Entre o Ziggler... Além do Ziggler, eu acho que outro que tem uma grande possibilidade, assim, de conseguir a maleta é o Barrett. O Wade Barrett. Sim, mas assim... É certo da Money in the Bank match voltar pra WrestleMania. Mas o pay-per-view continua temático? Não. Money in the Bank? Não. Continua. Então provavelmente deve ter duas lutas. Deve ter duas Money in the Bank match. Não. Só uma, que nem era antigamente. Que nem era antigamente? Só uma. Graças a Deus. Meu Deus. Agora... Só uma luta boa. É porque desgasta também. Todo ano, duas pessoas usando o mesmo recurso pra se tornar campeão. Desgasta. Acaba meio que... obrigando a subir muita gente que às vezes até não tá preparado no card, né? É que a gente viu no caso Del Rio, né? No ano de 2010 lá teve o Money in the Bank na WrestleMania e teve o pay-per-view, né? Mas aí foi uma situação à parte porque a WWE tava criando o pay-per-view, né? Agora que bom que saiu, né, cara? Pelo amor de Deus, eu não aguento, cara. É muita... Suruba, dois Money in the Bank. Oh, legal, o Modachin já declarou que era o lado bom. Acabou de declarar que não aguenta muito a suruba. E outra. Foi bacana, Diogo. Eu não duvido que o vencedor da Money in the Bank desse ano seja o primeiro a perder. Perder a title shot. Olha só, Mamilos. Tinha tudo pra ser o Danielson, né? Mas acabou que ele venceu o cinturão e tá com um personagem muito bom. Nesse começo de ano. É o Christian, cara. Não sei, vamos ver, né? Você acredita que o Christian volte nessa Royal Rumble? Eu acho que volta. Volta. A gente vai ter colocado isso como pergunta no Manicos por aposta, né? Verdade, deu mole. Ele poderia ser talvez até uma surpresa em uma luta ou até na Royal Rumble match. Ah, por sinal, uma coisa que tá me impressionando é que estão falando pouco da possibilidade do Lesnar participar do Rumble. É, ele ainda, ainda tá lesionado, né, cara? Tem possibilidade, né, dele? Claro, tá, mas é porque... Ele tá lesionado e não sei, né, se vai... Não, eu acho que não vai acontecer, é impossível na minha opinião, mas, assim, conhecendo a internet, o jeito que ela vem tratando... O Royal Rumble nos últimos anos eu achava que ia ter uma repercussão maior. Então espera até o Elimination Chamber que você vai ver isso. Pode ter certeza. Falar do Lesnar, vamos falar do Batista. Vamos falar de Deus e o mundo. Road to WrestleMania é a época que volta todo mundo que não volta, né? Mas em relação a volta dos que não foram. É a volta dos que não vieram. É a galera e não volta, Undertaker, né? Da Mas em relação a Royal Rumble Match, uma coisa interessante que vão fazer esse ano é que qualquer pessoa do roster pode participar do combate. Sim. Então evita que entre aquelas surpresas que não servem pra nada no final das contas. Tipo um Hacksaw Jim Duggan. Não tem utilidade, ele vai ser eliminado em 2 segundos. Isso aí acaba sendo... tradicional na Royal Rumble Match, né, cara? É, infelizmente, claro, isso já é tradicional na Royal Rumble Match. Sempre tem participação de alguma lenda, algum aposentado. Alguém que fez uma história igual o Rob Van Dam, que voltou na 2010, não, eu acho. E só lutou, só lutou a Rumble Match, mais nada, né? É. Ai, caramba, ele só foi fazer a Rumble Match porque era na cidade natal dele, já tava com contrato com a TNA. É, ele é um... Vai ser igual o caso do Ric Flair. Sabe o negócio que eu percebi agora? O assunto nem era a Royal Rumble Match, era o WWE Title, que nós pulou. É, beleza. Toma, culpa do Lucas. Culpa do Lucas, que chegou agora. World Heavyweight Championship match. Daniel Bryan contra Big Show contra Mark Henry. Um triple threat match. Steel Cage. Coitado do Daniel Bryan. Cara, não eu, acho. Pra mim, ele... Vamos lá. Isaac, quem vence? E como vence? Big Show. Big Show? Como vence? Big Show. Vem saindo da jaula, né? Saindo da jaula? Saindo da jaula. Não, beleza. A Steel Cage pode sair pelo lado também, não precisa ser por cima, né? Não, mas saiu. Pode ser pela porta, né? Pode ir quebrando a parede da jaula. Verdade. Podia dar um spear. O Big Show no Mark Henry. E o Mark Henry ganhava. Ah, é, lógico. Big Show pode pular da top rope. Nossa, aí as pernas estavam tudo caindo pro lado. Aí assim. O estádio cai, né? O estádio Shot cai. Star Press em cima do... Shot Star... É um terremoto. É, Shot Star Kill, né? Beleza, Caio, quem vence, como vence? Ah, cara, eu acho que o Daniel Bryan vence. Escapando da jaula. Escapando. Por cima ou por... pela portinha? Por cima. Modeste aí. É, Daniel Bryan por cima da jaula. Por cima. Por cima. Lucas. Pra mim, o Daniel Bryan, e eu falar diferente, eu acho que ele vai conseguir o pinfall no Henry. Ah, tá. Porque o que pode acontecer? Como ele pode roubar personagem... a vitória, né? Exatamente. Como o personagem do Bryan tá muito manipulador, pelo menos a princípio, a premissa do personagem dele é isso, ele pode aproveitar um knockout punch do Big Show e fazer o pinfall no Henry. Acho que mas aí como ele vai fazer isso? Como ele vai impedir o Big Show de quebrar com o cara? Pode ser quando os dois estiverem, sei lá, o Big Show deu um golpe, eles estão no meio daquela fervura lá toda, aquele vucu-vucu deles, mas já estão na merda. Ele pode aproveitar isso. Sei lá, o Big Show aplicou um spear no Henry e o Bryan já tá com a cadeira preparado pra atacar. Que cadeira? Como ele vai conseguir a cadeira? Como é que ele vai conseguir a cadeira? Se é uma steel cage, não? Ah, alguém joga de fora pra dentro do ringue. É, AJ. A AJ tá do hospital, tipo, ela pega do hospital lá. Ela pode voltar, velho, de cadeira de roda. Aí joga a cadeira de roda por cima do... mas a gente tá falando de uma empresa que fez com que o Edge aparecesse com a câmera dentro... Vai vir com a moto. Pô, o Matheus pode vir com a moto, passar por cima do ringue e largar a cadeira lá dentro. Não tem problema. Não, mas não faz 2 anos que no Hell in a Cell o Edge entrou na cage com a câmera. Na Hell in a Cell, né? Mas Elimination Chamber, você quer dizer, né? Foi a Elimination Chamber. Que Elimination Chamber? Era Hell in a Cell, que ele entrou. Era Batista vs Undertaker no Survivor Series. Que ele entrou com a câmera. Faz uns 4 anos isso. Ah, mas também foi Rainha Cell, né? Mas na Rainha Cell você não ganha se você sair da cela. Então. Mas tipo, em 2008, vale, o Jeff Hardy. O Jeff Hardy, ele tá lutando com o Maga. E o Orton jogou umas cadeiras e tal pra o Maga bater no Jeff Hardy. Normal isso. Enfim. Ah, mas quem seria o... Vai acontecer. Não, mas quem seria esse? Porque possivelmente seria AJ Lee pra ajudar o Daniel Bryan. Bryan. Tá. Mas aí mas... tá, AJ Lee, ela tá machucada. E outra, você, não sei quem falou que o Daniel Bryan tá com o gimmick de manipulador do Rio. Sim. Falou. Eu aqui. Ele não tá com o Rio de manipulador, ele tá tipo o Christian. O Christian não é manipulador, ele é um Rio. Ele é um Rio qualquer. O Christian tá lesionado e deram esse papel pro Daniel Bryan. Então ele tá fazendo o seguinte, ele não é manipulador. Ele é. Putz. Agora me fugiu, ele é. Palhação, sabe? Ele se acha, sendo que ele não tem isso pra se achar. Na verdade ele tem, né? Porque ele foi considerado o melhor do mundo, mas isso é outra coisa. Mas então, se você for ver... Ele é simplesmente um cara que tá fazendo de tudo pra reter o título dele. É o babaca. Fazendo qualquer coisa. É o papel do babaca, não manipulador. Mas, por exemplo, no SmackDown de hoje, ele fez mind games com o Henry, com o Big Show. Semana passada, ele escapou do combate provocando os Lumberjacks, não. Que é uma coisa ele é um cara, aí, ó, ele é um cara que tá... Ele tá fazendo... Ele fez um heel turn legal. Eu achei muito rápido, né? Não concordei. Mas tá fazendo um heel turn legal, até porque ele tá sabendo... Ele tá tendo... uma habilidade no microfone que eu não esperava que ele tivesse, entendeu? E ele tá conseguindo fazer isso. Não, mas aí que tá, isso não é ser manipulador, isso é ser um malandro. No caso, gente, aproveitador. Mas aproveitador. Talvez, oportunista, pronto. Talvez eu tenha exagerado com manipulador. Mas eu acho que um termo bom seria oportunista, então. Eu só não acho que ele é o Rio covarde que o Christian era, por exemplo, de fugir do combate, É, de uma certa forma um ele, Ed, tá, né? Ele tá. Ele é mais como um Ed. Não. Acho que ele não tá mais como. Tá, se for colocar entre Ed e Christian, ele tá mais pra Christian do que pra Ed. Sim, claro. Eu já acho que ele tá mais pra Ed, mas. Eu acho que ele tá mais pra Ed também. Sei eu bem. Também acho mais pra Ed. Porque o Bryan não foge do combate. Ele só joga sujo. É. Ele espera acontecer alguma coisa pra ele. Aproveitar. Ele aproveitar. Ele é bom. Pronto, acabou. Sim, e... Matheus, quem ganha pra você? Isso é um bom personagem. Matheus, quem ganha pra você? E como? Bryan e... Escapando da cela. Bom, agora uma coisa, alguém que podia jogar essa cadeira, seria alguém que entrou no Hall of Fame. Assim, pra já começar uma feud com o Mark Henry. Kane de novo? Mark Henry vai se aposentar depois. Não vi nada que ele vai se aposentar depois dessa luta. Ele se lesionou, né? Parece que. Sim. Alguém lembra qual foi. Contra quem foi o combate em que o Christian se lesionou? Lesionou? Foi contra o Sheamus. Ele se lesionou em House Show, pô. Mas foi contra o Sheamus. Contra o Sheamus, certo. Beleza. Eu acho o seguinte. Pra mim, o Daniel Bryan vence, né? E eu acho que ele perde esse título só na Elimination Chamber. Muito a contragosto, mas acho que ele perde esse título na Elimination Chamber. E ele vence essa escapando da cela pra calar a boca de todo mundo pra falar que ele não foge de combate. Só isso. Gabi, vai dizer quem é que ganha? Vai digitar quem é que ganha? Daniel Bryan, Big Show, Mark Henry. Você tem que falar nessa janela aqui. Na da conferência. Ela tá lá no privado. Vai, fala, Gabi. Gabi! Tá, eu vou falar. Ela disse que é o Daniel Bryan que ganha. Tá com vergonha de falar. Não, é porque ela não tá. Ela não aprendeu a mexer direito. Ah, que fofo. Ainda não aprendeu a mexer no Skype. Tá, beleza. Você vai aprender, Gabi. Daniel Bryan ganha como? Vai ganhar como ele, o Gabi? Vai, Gabi, escreve. Aí, agora sim. Ah lá, agora sim. Agora sim. Fugindo, beleza. Pra calar a boca de todo mundo. De boa. Um negócio antes de acabar esse. esse assunto da, sim, da World Heavyweight Championship, MEF. É. Mesh. Mesh. É que eu. É mexe com a mão na cabeça. É porque eu... mexe com muita coisa, entendeu? Ou uma mão vai na cabeça. O movimento é sexy. Deixa o cara falar aí, Dan. Eu senti a presença do rato aqui nesse momento da conversa. Eu senti também a presença do rato, senti. Mas tudo bem. Ô, maldição. Mas então, parece que no último SmackDown, no main event, o Mark Henry teve uma lesão no joelho, né? Parece que um pouco mais pra baixo do joelho. Sim, sim, foi na luta dele com o Big Show. É, será que ele vai ter condição de participar dessa luta do Royal Rumble? Ou a WWE vai fazer algum angle pra poder tirar ele do combate? Desde que ele não entre de muleta mancando com a perna errada de novo, mano. Nossa, tá valendo qualquer coisa. Eu acho que se ocorrer alteração, entra o Orton e entra o Barrett. Acho que seria mais ou menos o que eles fizeram há um ano. Não, há dois anos, se eu não me engano. É no TLC, que entraram Del Rio e Rey Mysterio. Pode ser. Não. Não, foi Big Show. Não. Ah, foi Wikipedia. Kane, Ed. Wikipedia mesmo. Não. Ele é o saber Charles... demais, hein, Matheus? Meu Deus. Ele é o Matheus Henrique Pede. O Emílio do Pânico. Não, sério, tu tá certo, eu confundi aqui. Foi no pay-per-view anterior, que foi Undertaker versus Jericho versus Big Show. Olha, que na época era um tag. Bom, eu tenho pra mim que todo show que o Matheus vê, ele escreve e deixa salvo em alguma pasta no computador. Aí quando surge o assunto, ele fala, porra, tem que ir lá ver. Aliado, tá ligado? Royal Rumble Match. Vamos ao main event do pay-per-view. A Rumble Match. Quem vocês acham que ganha dessa vez a Rumble Match? Cada um vai falar um nome. Eu? Só um? Eu acho que não. Falar? Pode falar. Vou falar dois nomes. Pode falar dois vencedores. É justo dar uma margem de erro, que são 30 caras no ringue, né? Eu tenho quatro possibilidades, mas... Eu também tenho várias possibilidades, mas vou juntar assim, os dois que eu mais tenho fé que posso ganhar pra mim. Então fala um só, tirando o Jericho. É, seria o Chris Jericho e o Shane. Shane. Beleza. Caio. Jericho ou Barrett? Modestinho. Depois desse último round, não tenho mais dúvidas. Vai ser o Ayatollah Rock'n'Roller, Chris Jericho. Aleluia. Nossa. Ah, caralho. Era só você falar o nome. Senão... Fica na tua, quando eu pedir, então pedi. Citar? Eu não esperei. Bestinho. Não pedi você citar nada, era só você falar o nome. Acabou. Tá bom, Chris Jericho. Ah, obrigado. Tem outro nome, querido? Não. Então tá bom, pô. É o Hulk Hogan. Beleza. Lucas. Orton ou Barry? Matheus? Jericho. Quem? Tcheco? Quem é Tcheco? Jericho. É do Curitiba? Tcheco. Esse Grêmio? Jericho. Chris Jericho. Jogando frente esse cara aí, né? O Tcheco. Chris Jericho. Beleza. Gabi acha quem vai ganhar a Royal Rumble Match? Chris. Beleza. Cristiano. É, não, legal, porque mulher gosta de dar apelidinhos assim. Ah, é o Cris. Beleza, Cris. Meu Cris. Beleza, Jericho. Cara, eu acredito que seja o Jericho. Acreditando também que ele vai vencer justamente por causa da field dele, que eu quero acreditar que ele tenha com o CM Punk. Então, cogitações que tem pro WrestleMania, talvez seja mais forte, né? Porque até pelas atitudes do Jericho na hora que voltou. Sim. Agora Porque só... mesmo ele falando, dá pra perceber pelas atitudes dele o que, que ele tá querendo. Claro. Por exemplo, na primeira volta, no dia que ele voltou, o dia que eu fui soltar o fogo de artifício, 1:30 da manhã. Quando, no meio do ringue, no meio lá daquela movimentação dele de mexer com o público e tal, ele tava segurando o microfone, ele olhou pra câmera, fez uma cara séria e soltou o microfone, né? Uhum. Dá pra, se você for ligar aquilo com alguma coisa, dá pra ligar com um apelido do punk, né? Que é Voice. Isso. Of Voiceless e tal. É, eu acho interessante você falar isso, porque foi uma coisa que eu notei, entendeu? É, desde daquele chute no balde que o CM Punk deu, desde então ele vem prezando muito, né? Agora não, que agora já deitou a poeira, né? Mas quando tava no auge dessa storyline, ele vinha prezando muito o público da WWE, né? Ele dava foco sempre pro WWE Universe. Então, o Chris Jericho, quando voltou, ele fez exatamente voltou o contrário. Provocando. Ele voltou cagando pro WWE Universe. Ele voltou cagando pra todo mundo. Ele, tipo, voltei e eu sou o foda e acabou. Dane-se os outros. Né? Eu acho que uma luta interessante, cara. Pra mim, o Jericho vence a Rumble Match justamente pra dar início a essa feud, cara. Eu quero ver muito. Eu acho que tem muito argumento pra ter Punk contra Jericho. E eu acho que justamente por isso eu preferia... Eu acho que vai acontecer na WrestleMania. Mas eu ia preferir que isso acontecesse com um build-up de 6 meses, mais ou menos. Que começasse logo depois da WrestleMania e fosse até o final do ano. Porque eu acho que tem tanto argumento, tem tanto segmento que eles podem fazer que seriam ótimos. Que era melhor dar um tempo maior. Não, com certeza. É só o Road to WrestleMania muito... Mas o problema disso, de esperar esse tempo, esperar até depois da WrestleMania pra começar, o problema é que você sabe que storyline na WWE começa hoje e pode acabar amanhã, né? Uhum. Parece que a equipe criativa tem muito disso, né? E saber se eles vão estar ainda... Né, naquela mesma hype que eles estão agora, depois da WrestleMania, é dar um tiro no escuro, né, cara? E ainda tem a questão das lesões que podem acontecer, sim, né? E tudo. Pois é. Mas, assim, questão de fã mesmo. Eu preferia que fosse que o Jericho fosse atrás do Undertaker na WrestleMania e que o Punk defendesse contra o Ziggler. Acho que não dura. É loucura, é muito difícil isso acontecer, mas, assim, o que eu queria que acontecesse, entendeu? Mas o que deve acontecer mesmo é o Jericho ir contra o Punk na WrestleMania, e eu acho que sem ganhar o Rumble, e aí eles fazerem essa feud em torno de quem é o melhor do mundo, realmente. Saquei. Você falou de Punk vs Ziggler, mais fácil ter Punk vs Otunga do que... O Punk versus Miz, por exemplo. Vou falar no Miz. Tá perdidinho, né? Versus Heath Slater. Alguém viu aí? Miz? Alguém viu o Miz por aí? Tá perdidinho, hein, mano? No tá card. Do Truth. Mas eu acho que vão fazer alguma coisa em relação a ele ser o primeiro a entrar no Rumble. Eu acho que ele dura bastante. Ele vai durar bastante. Capaz dele sair entre os... Ficar naqueles... Ficar no Final Four, né? Acho que ele vai impedir, ele vai ser. Ele vai eliminar. É, eu acho que o Miz vai ficar. Vai, tipo, entrar em primeiro, vai ficar bastante. E quando o Truto chegar, ele vai eliminar o Truto, daí não vai ficar mais muito tempo assim. Daí vai ser eliminado. É, eu acho que. Assim, eu acho que muito, muito provável, né, que isso aconteça. Ele eliminando o Arthur, ou então o Arthur eliminando ele, porque são dois caras que estão precisando fazer essa possível field virar uma field, né, de verdade, né, porque pra mim até agora é só uma possível field. Eles... E outra. Tá meio baixo nessa, essa storyline deles dois, tá meio caidinha. É, e o Miz entrando muito cedo e saindo mais ou menos na metade do combate, e aí contra o que a própria WWE falou, que ia tentar manter o Miz ali em destaque no main event. Talvez não numa field de main event pelo título principal, mas envolvido ali em destaque, você entendeu? É capaz que ele dure, não que ele vença, porque vencer... É, se bem que eu espero muito que depois dessa caída dele, eu espero que ele volte, mas que ele volte talvez até lutando pelo World Heavyweight Championship. É, numa field, talvez depois da WrestleMania, né? Sim, depois da WrestleMania. Porque, eu acho que pra agora das fields do... Pra agora não tem mais como criar não tem mais como criar nada em cima assim. É, acho que já tá sendo tudo montado já pra WrestleMania. Mas beleza. Vocês acham qual luta pode ser adicionada assim? Que a gente pode. Que a WWE não botou no card. Uma de divas, né? Uma de divas é bem provável, né, cara? Já é meio normal já de se esperar. Até mais agora. Que... O título de duplas, talvez. O título de duplas eu não sei, cara. Porque depois dessa. Porque. Não sei, porque depois dessa merda do Evan Bourne, dessa segunda cagada dele. Não tem quem lutar com eles. Pois é, não tem outra uma dupla assim que tenha um carisma tão grande quanto tinha a Airborne. Cara, eu não vejo outra solução com a parte de tag teams mais. Eu ali foi o bottom line, assim, sabe? E pra mim não existe mais, cara, divisão de tag team. Cara. Eu ainda acho que há esperança. Eu vejo os Usos como uma dupla que tem um futuro muito grande, mas eles precisam ser mais bem trabalhados. Sim. Porque eles são muito bons tecnicamente, mas falta aquela exposição. Eles não têm o que a WWE quer de um lutador, que é mixed skill. Eles não conseguem ganhar destaque dentro do programa, né? Pois é. Tipo, acho que uma forma pra... Pelo menos pra dar um destaque... Até pelo fato dos Usos serem filhos do Rikishi... Seria a volta dele como manager, talvez. Porra, ia ser foda. É, imagina. Aí sim. Eu não tinha pensado nisso, cara. Mas foi muito... Ia dar um belo destaque. Sim, ia ser uma forma de... De dar uma elevada neles, tá ligado? Porque o Rikishi também não é de uma história tão antiga assim. Algo... Dá pra lembrar. Verdade. Algo como o Hart fez com a Hart Dynasty, né? É, isso. Quando o Bret Hart voltou. Exato. Verdade. Mano. Tudo é possível. Ideia válida. Cara, eu acho assim, tem muito lutador ali que poderia estar em uma tag boa. Assim, ó, o cara que eu acho que tá perdido numa storyline sem final, né? Sem início e sem final. É o único. Que eu acho que ele poderia fazer vir a fazer uma tag. Mas se o único tivesse que participar da divisão de tag, seria a favor do Primo e do Épico, né? Porque... Sim, mas você vê que teve uma mudança. Foi o que eu falei, eu conversei com a galera. Teve uma mudança desde que o Épico e o Primo fizeram montaram a tag. Não sei o que a WWE fez, de uma hora pra outra, o único continuou. Não, o único continuou como mexicano e os outros viraram porto-riquenhos. Mas foi a lesão do Místico. Foi a lesão do Místico que atrapalhou. Atrapalhou tudo. Foi a lesão dele. Nossa, Místico, né? Mas um cara Sincara. Que. É, assim, cara. Um cara que eu acho que foi perdido pela demissão de outra pessoa é o Trent Barreta, eu acho que é assim que fala, que vive no Superstars. Sim. É, que eram os Dustbusters, que eram ótimos, e hoje em dia o cara que é super talentoso, que poderia estar sendo essa tag team face pra enfrentar os campeões. Sim. E o cara tá perdido. Não, é verdade, e assim... Eu acho que ali, cara, tem muito cara que poderia até fazer um face turn pra entrar na divisão de tags, né? Porque tem... Dizem que estavam até, se for de face turn, tava cogitando É Tyler Hex e Kurt Hawkins. Saquei. De novo? Eles já estão fazendo tag, né? Eles estão fazendo luta de tag na Superstars. Eles fizeram na última NXT, se não me engano. Teria um... Mas... Pode falar. Uma tag boa, só que não teria uma lógica, você entendeu, da junção dos dois. Claro. Não, eles já estão lutando em tag já há algum tempo. No Superstars eles fizeram. Só que, não sei, eu acho que não é uma tag que... Sei lá, é meio esquisito eles dois juntos. Mason Eye Coffee? Aí é alopração demais, né? Mason Eye Coffee Kingston é fazer de tudo pro Coffee Kingston não cair no esquecimento. Não, é sério, você estava falando de quem? Hã? O quê? Antes de eu falar do Mason com Coffee, você estava falando de quem? Tyler Hex e Kurt Hawkins. Chegou informado. Sei lá, velho. Ele vai citar alguma coisa ali que os dois fizeram. Tag feia, tag horrível. A mera que veio na cabeça foi essa. Coffee Mason. Porque assim, ali tem o Drew McIntyre, que tá voltando a aparecer na SmackDown com frequência, né? Perdendo todas, mas tá aparecendo com frequência. Das duas, uma. Ou ele pode estar prestes a ter uma certa subida, né, no card, Oxi. Uma certa importância, né? Ou então ele vai ser demitido de fato. E eu acho, sei lá, é um cara que tem um moveset muito bom, cara. Ele dentro do ringue, ele sabe ser versátil. Ele é bom no ringue, tá ligado? Mas ele ainda tá precisando de um empurrãozinho, tá ligado? Parece que a equipe criativa meio que... Tá certo, ele fez uma cagada, né, depois do último post dele. Quando ele tava em alta, ele fez uma cagada de leve. Mas acho que é um cara que poderia voltar, talvez até pra divisão de tag. Não sei com quem ali, né, mas de repente ele volta. Pode. Ou até a gente pode pensar aí numa subida de alguém mais alguém da FCW pra reforçar a divisão de tag. Sabe? Se for subir alguém... Pra reforçar a divisão tag junto com o McIntyre, teria o Antônio Cesaro, né? Sim. Não, eu acho que... É chegar um pouquinho mais, porque eu acho que o Cesaro, ele tá já preparado pra receber um push de estreia que o Del Rio recebeu quando ele estreou. Sim, porra, ia ser da hora, hein? Porque o Cesaro é o estilo WWE, né? Ele... Luta muito bem, ele tem mic skills e ele tem aquele personagem diferencial que pode colocar ele lá no topo por justamente ser diferente. Mas falando de tag team, eu me lembro da Hart Dynasty e do Tyson Kidd, que ele, não sei quem viu Superstars, que ele recebeu um face turn e agora quem ele sabe aí agora ele tá com o cabelo tudo, né? Uhum. Ainda talvez mais... ele receba aí um push, o Yoshitatsu tá recebendo, pelo menos tá aparecendo no SmackDown, então... Na verdade, cara, eles estão botando todo mundo pra aparecer na SmackDown, porque a SmackDown tá perdida, né? Com esse bando de gente lesionada. A tag team com o Kofi Kingston poderia ser o Rick Steamboat, que tá na FCW lá. Rich é o pai, tá certo, confundi. Alô. O Rich Steamboat. Sim, mas sei lá, cara. Acho que, assim, já subiu a galera aí da FCW, né? Eu acho que subir mais gente agora não, mano, vai ser meio que mandar agora. Muita gente embora. Talvez o próximo que vá subir, assim, ou mais cogitado pra subir, se for subir alguém, é o Moxley lá, ou... Isso. O nome. D'Ambrose. Dean Ambrose. Tem ele, tem o... O Dean Ambrose, desculpa interromper por isso. O Dean Ambrose, pra mim, é um cara que pode ser o futuro da WWE. Porque ele não é muito bom no ringue, mas os combates dele têm psicologia de ringue como poucos têm na atualidade, eu acho que. Sim, e ele é um rio muito bom, né, cara? Ele é um rio muito bom. Uhum. Ele tem uma mix skill perfeita, cara. Eu acho que. Pelo que eu via dele lutando e as apresentações dele nas independentes, caraca, o cara, ele é brilhante, ele manda muito bem. E quem viu o vídeo dele lutando contra o CM Punk na FCW, porra, aquela chamada dele de fora do ringue e tudo mais, provocando, porra, aquilo foi... Já, ele já tá pronto já, mano. Só precisa de um espaço pra ele subir, mais nada. Tudo que ele vem fazendo na FCW é coisa de nível WWE já, de programação principal. Uhum. Espero que... a notícia de que o Hunter... Ele pediu pra só subirem os talentos da FCW quando tiverem uma ideia concreta pra ele no futuro. Um plano de 6 meses, digamos assim. Saquei. Então, é até bom esperar pra ver o que é que podem fazer com ele e não deixar o cara perdido logo depois de estrear. Não é verdade. Bom, foi até uma coisa interessante, você mesmo colocou aí no chat, né? Tem o Justin Gabriel também, né, cara? Ele é um cara que eu particularmente gosto do estilo de luta dele, né? Ele ainda é meio spot cru. Monkey, né? Ele é meio cru, né, cara? Sei lá, ele ainda tem muito pra crescer ali, experiência em storylines, porque até agora ele não teve uma storyline. A storyline que ele se envolveu mesmo foi na Nexus, e só. E da Nexus ele não precisava fazer nada, porque a Stable por si só já envolvia ele nas lutas, né? Uhum. Então, ele precisa só precisa ser lapidado, né, cara? Porque é um cara, pra mim, luta muito bem. E é um cara que poderia entrar, assim, na divisão de tag. Que porra. É que eu acho que não contou com... O Kof Kingston, porque seria a mesma coisa que. Seria como trocar 6 por meia dúzia com Evan Bourne, né? Mas eu acho que dava pra. Acho que há outro, ou um outro lutador que dê mais junção de tag mesmo. Porque não adianta você pegar dois lutadores que não tem nada a ver. Claro, claro. E achar que dá pra fazer tag. Eles têm que ter aquela parceria dentro do ringue, né, cara? Por exemplo, como a gente falou, coisa que os Usos têm. O Primo e o Épico têm também. O Primo e o Épico têm, entendeu? E assim, eu acho que vale a pena, sei lá, investir em caras desses, como antes até de pensar em subir mais alguém da FCW, né? Que lá a gente já sabe que tem uns caras muito bons. Mas a gente não pode esquecer dos que já estão na empresa, né? Que já estão no roster principal, que lutam muito. E que podem fazer realmente a diferença, já que tá muita gente, no caso, se você vê a SmackDown, tá meio caída por causa das lesões, né? Então acho que é a hora mesmo da WWE pegar esses caras que estão meio esquecidos no roster e fazer alguma coisa boa, né? Fazer uma coisa interessante pra eles. Pra quem sabe, vai que vendem, né? Vai que eles vendem bem. Vai que o público compra a ideia, as storylines, e esperava pra ver no que dá. Você fala um pouco de SmackDown, voltando ao assunto da Royal Rumble. Sim. Se fosse porque, tipo, ele tá focando muito a Royal Rumble Math em cima da Raw, né? Uhum. Mas se fosse pra escolher, teria a chance de alguém do SmackDown ganhar o Royal Rumble desse ano? Sheamus e Barrett. Eu acho que tem mais chances. Eu acho que tem mais alguém aí. Eu acho que podia ser o Drew McIntyre pela história. Christian. Mas assim, nossa. Ó. Não, mas pelo que tá acontecendo com ele agora. Porque eu não sei o que, você vai ser demitido, você... É verdade. Esse negócio... Ele não é nem um pouco over. Esse negócio... ele não é over, esse que é o problema. Mas esse negócio de, você vai ser demitido, pode ser que aconteça alguma coisa interessante pra ele, né? Por isso que eu até falei, então, pode ser que aconteça alguma coisa interessante pra ele. Mas tipo, isso de ser demitido e voltar e ganhar a Rumble Match é tipo um remake da storyline do Orton. Mas o que não é remake na WWE? E a Field Punk Laurie Knight, não é? Não. Ou de Vince McMahon, hein? Pois é, tudo a WWE faz sempre remake de Field. Só que tipo... Talvez não seria nem credível o Drew McIntyre ganhar. O cara acabou de perder pro Santino Marella no... Não, mas aí que tá... Duas vezes. Caraca. Talvez ele tenha uma participação destacada. Não, e uma roubando, né? Uma ele roubou, que ele olhou, né? Ele levantou a vendinha, olhou e errou o golpe. Incrível. Foi absurdo demais, cara. Eu acho que pra ele tem chance. Igual quando o Florista perguntou quem eu acharia que podia ganhar. Eu dei dois nomes. Eu falei Chris Jericho e Sheamus. Se você ver, dá uma olhada nessa storyline atual do Sheamus com o indiano Jinder Mahal lá. Jinder Mahal não ganhou nenhuma luta. O Jinder Mahal, só, a única coisa que ele tá ganhando na WWE é salário. Mais nada. É, não ganhou nenhuma luta. Eu acho que essa field aí é mais pra deixar o Sheamus capacitado. Talvez na Royal Rumble BF sair, terminar esse confronto dentro da luta com o Mahal e pegar o pulo pra talvez ser campeão. É porque assim, seria uma surpresa. O Sheamus ele tá meio que tapando buraco, né? Ele tá ali tapando ele buraco. Tá field, ele tá field com o Christian ali e o Christian se lesionou também. Foi igual assim, cara. Assim, exatamente. Aí ele foi e pegou. Aí ele foi e pegou. Aí começou essa field aí com o Jinder Mahal. Aí o Orton se machucou. Aí ele começou a lutar. Começou a tapar o buraco do Orton contra o Wade Barrett. Ele ficou os três. É. É o Mahal, o Barrett. Ele tá só tapando buraco, tá meio esquisito. Eu espero que isso mude. Mas assim, se eu disser que na Royal Rumble Match pode ter a surpresa do Funkasaurus in the house? Com certeza vai ter ele, né? Mas assim... Cara, ele é o cara, vocês viram ele é o cara que pode eliminar muita gente, cara. Então, vocês viram que o Goodfather vai aparecer no Royal Rumble? É mesmo? Imagina que momento mágico. Rodos Clay e Goodfather. Juntos no ringue. Dançando. Volta o Rikishi também. Aí, ó. Uh-huh. É a volta do Rikishi também. Scorch to Hardy também. Ele morreu. Volta os caras tudo dançando. Já mataram aí o Rikishi. Mataram o Rikishi. Ah não, quem morreu foi o Maga. Caralho, mataram o Rikishi. Notícia de última hora no Mestre Maníacos. Matheus acabou de matar. Matheus matou o Rikis. Mas quem morreu foi o Maga, que é primo dele, né? Cara, aqui. Bem parecido os dois, né? Porque. É. Primos? Não, né? Até a gimmick. Até a gimmick, né? Muito parecida. Só a barriga, que é igual. Mas isso é normal dos samoanos, né? Tirando o The Rock, né? The Rock é de Miami, porra, não é de Samoa. Ah, mas o The Rock é primo do Maga. Mas é a mesma família. Família, pô. Ah, tipo, é a família Johnson lá, pô. Ah, beleza. Mas o Maga não é Johnson. Não é. Por vai isso lá. São primos. Vai, Wikipedia, manda ver. Qual que é o nome inteiro do Maga, então? Fala o nome inteiro do Maga aí. Wikipedia. Não sei o que, Fatou. Fatou. Isso aí. Ele tem até outro primo que entrou na stable do Orton. Manu, sim. Esse mesmo. Voltando ao Orton, Tá no Orton. Falando do Orton, a propósito, quem viu o SmackDown de ontem, percebeu que... Não dá pra deixar o Orton de fora dos favoritos do Royal Rumble. Ainda mais que o combate é na casa dele. Não é algo que eu queira que aconteça. Eu prefiro que o Barrett ganhe lá, que ganhe todo aquele hit por ganhar na casa do adversário. Mas não dá pra jogar. Tendo em vista a situação que a SmackDown tá, de lesões, o Randy Orton, porra, voltou na hora certa. Apesar do Modestinho não gostar do Red York. Também não gosto. E tem uma camiseta dele, olha a coisa. Não, mas aí que tá, não. Pera aí, a gente tem que ver uma coisa. Eu não gosto do Orton atual. A gente tem que ver isso. Não, ela não gosta. Eu só quis dizer isso, você não gosta. Não gosto. Você quer ver o Diabo, mas quer ver o Red York no main event. O Lucas falando dessa. Do SmackDown. dessa sexta, cara, eu achei absurdo, como é. Como é que o cara acerta 5 RKO seguidos, mano? RKO, isso só pode ser KO. Só pode ser KO. RKO, é. É isso aí. Eu estou tendo papel de Ed aqui. RKO. RKO. E falando do nordestino, mas como é que tá certo? Assim, você... o cara do esporte interativo fala e ninguém zoa ele. Pode continuar falando, Isaac. É, eu não sabia que ele falava, porque eu não assisto lá. Não, eu vi uma SmackDown uma vez. Falando, você puxou um assunto interessante. Falando do esporte interativo, alguém comprou pay-per-view? Eu comprei pelo www.com. Você comprou? É quanto? 30. O esporte interativo é 30. É o mesmo preço. É o mesmo preço. Só que assim, o esporte interativo ele pega do www.com, então, tipo, é como se fosse uma stream, assim, sabe? É, ele só tá fazendo a propaganda. Dizem... Eles vendem, o esporte interativo tá vendendo pra WWE, não tá vendendo pra ele, tá vendendo pra WWE, eles só estão ganhando só marketing. Ah, no caso. Merchan. Só merchan. É, mas parece, diz que a mulher, a Melissa Garcia, eu acho que é o nome, disse durante a transmissão dessa última Raw, que vai ser narração ao vivo do Royal Rumble. Narração ao vivo? É, narração, tipo. Caraca. Geralmente é o som dos Estados Unidos, essa né? Essa eu não posso deixar de perder, então. Vai ser igual os shows semanais no México, que é ao vivo só com delay de alguns minutos, de alguns segundos. É. Que aí eles vêm com tradução simultânea. Então, aí parece que vai ser assim, pelo menos nesse pay-per-view. Pô, devia colocar a equipe brasileira lá no pay-per-view também. Que nem faz com a equipe mexicana. Né? Porra, haja a mesa, né? beleza, vai ser mais uma pra quebrar. De boa. A quem vai ficar na mesa? Não, melhor não imaginar agora isso, não. Mas eu acho isso possível, acho isso bacana fazer. Michel Serdan. Que Michel Serdan, meu saco? Botou a boca. Jarbas Duarte. Que Jarbas Duarte? Eu prefiro o Isaac camisa do que o Serdan. Caraca, não, eu acho que eu prefiro. Olha o voo do anjo. Eu e o Ed, imaginei o Ed. Né? Porra, não, ia ser da hora. Nossa, salve-se quem puder. Caraca, tapa os ouvidos. Mas eu acho bacana fazer isso, essa tradução, já que já tá certo da WWE pro Brasil esse ano. Então, ter aquele... É fazer a promoção da WWE pro povo brasileiro mesmo, tá ligado? Pra galera se empolgar, né? Mesmo que eles venham fazer só house shows e tudo mais. Mas... Eu acho, pô, muito bom. Eles vêm, sem dúvida. Mas, tipo, uma coisa... Uma vez já é garantida. Duas vezes nesse ano tá sendo estudado ainda. Uma coisa é o UFC vir e botar o preço dos ingressos lá em cima. As pessoas vão comprar, porque a Globo faz muito marketing em cima do UFC. Mas eu acho que se a WWE vier e botar o preço dos ingressos lá em cima também, né, não vai ter o mesmo retorno do público brasileiro. Sabe por quê? Mas os ingressos de house show normalmente não são tão caros. É verdade. Eu ia falar. Só de evento televisionado que televisionado. É realmente mais caro. Exatamente. Mas assim, a gente tem que... Se não me engano, são $15 o ingresso mais barato deles, né, pra house show. Da WWE. Se fosse fazer isso no Brasil, seria... O problema é que... Tá bom, não? Isso... É, tá bom. Tá bom pra caraca. Sim. O ingresso do UFC foi mais barato, era cento e pouco reais. Só que você tem que considerar que isso é um house show nos Estados Unidos. Exato. Vai ter outro em estádio. Imagina o custo. Agora quero ver quanto que vai ser agora. É, parece que quando a WWE vier, é provável que seja... Num estádio aqui também, tá ligado? Tipo, não vai lotar um estádio. Eu acho que ele não precisa lotar. Não é pra lotar um estádio. Ele pode pegar e. Cara, vai ser um house show, cara. Sim. Não vai ser alguma coisa mais, assim. Claro, mas eles podem reservar o estádio e fazer toda a aparelhagem e deixar reduzido, pô. Isso é fácil. É assim, caso né? Da mais espaço para o ringside, né? Exato. Bom, Aí já desandou o assunto que era o Royal Rumble outra vez, né? Pois é. Além, então, o Royal Rumble mais uma vez. A gente falou um pouco sobre os prováveis nomes do SmackDown. Mas no Raw, além do Chris Jericho, que foi o que todo mundo citou, quem mais eu acho que dava pra uma aposta? O Jericho e o Ziggler, foi o que a gente citou, né? Eu acho que, tipo, o Royal Rumble, ele não foi feito pra impulsionar gente nova, tipo o Ziggler, sabe? Fizeram isso ano passado com o Del Rio? Sim, tipo, mas o Del Rio é alguém mais experiente, ele não chegou. Assim, e vale lembrar também que o Del Rio tava em field com os caras top, né? Exato. Chance pelo título mundial. Exato. E, assim, para dar chance pra gente nova, criaram o Money in the Bank, que foi o Ed, CM Punk, tudo mais. Eu acho que se tiver aqui alguém ganhar o Royal Rumble, vai ser alguém já velho. No caso, a ficha principal é o Jericho, né? Que já é alguém antigo, nunca ganhou esse negócio, e a maioria dos planos inclui ele. Fora ele, eu não vejo ninguém da Raw ganhando o Royal Rumble. Mas eu sinceramente não acho assim, impossível que o Ziggler ganhe o Rumble, não. Porque como quem participar do pay-per-view também vai poder participar do combate, talvez ele receba uma oportunidade. Ele já foi campeão mundial, ele tá em field com o principal nome da empresa. Pelo menos em termos de ascensão nos últimos meses, talvez ele receba essa chance. Seria uma ótima oportunidade para jogar ele de vez no topo. Ele já está no main event. E talvez ele receba a oportunidade de se consolidar pelo menos pelos próximos meses. Mas, assim, comparado aos outros, é muito difícil. Não é impossível, mas é bem complicado. Eu acho que a ascensão de vez, assim, do Ziggler dentro da empresa vai ser depois dessa do WrestleMania. Eu também acho. Tipo, pra pegar, pra transformar ele num top, assim, mesmo, depois do WrestleMania. Eu acho que, assim, depois do WrestleMania vai ser o período do Ziggler subir e do Cody Rhodes se firmar como main eventer. Eu acho que não dão o Rumble pra o Ziggler pra não acontecer um Jack Swagger 2, sabe? Pois é. Mas o problema do Swagger era a voz de pato. Voz de pato, é. Verdade. Não, mas eu acho que ele fez um bom reinado até. Se você for ver, ele pegou no momento errado. Porque ele pegou, tinha acabado de sair de uma field de Ed e Jericho. Aí já jogaram ele pra cima do Big Show. Depois pra o Mistério. É, bom, se for o retorno do Triple H, eu acho que o Triple H pode ganhar também. O que seria muito tosco. Seria estranho. Foi assim com o Cena, quando ele voltou de lesão. Seria tipo a maldição do rato, não no podcast, mas no pay-per-view. Aconteceu isso com o Cena, quando ele voltou de lesão. Que ele voltou numa situações que ele... totalmente diferentes. Essa do Cena e agora do Triple H. Oh, claro, mas não é. O que eu coloquei foi só a situação. O cara voltar na Royal Rumble, vencer pra lutar pelo título. A menos, claro, que a WWE já queira, queira mudar o adversário do Punk e queira colocar já de fato o Jericho. Mas o problema é que uma participação do Triple H no Royal Rumble não seria tão impactante. Que agora ele lutou agora no TLC contra o Kevin Nash. Uhum. Não, mesmo, por exemplo, quando o Cena voltou, quando o Ed voltou. Não tem nem metade do impacto. Esses retornos, assim, do Ed e tal, eles iam ter o triplo de graça se fossem há 10 anos atrás, porque não havia tanto contato com a internet. Sabe? Tipo, as coisas perdem muita graça hoje na WWE pelo contato com a internet. Claro. Mas só ver quem quer. Não, mas é, eu... Não, não é só ver quem últimos, quer. Nos é últimos que... meses... Vai, Isaac. Vou falar, não, vou falar. Não, nos últimos meses, a WWE, ela tem até conseguido esconder algumas coisas. O retorno do Rock, ninguém sabia que ele ia retornar naquele dia. Verdade. É, o Punk voltando durante o Raw com nova música, ninguém esperava isso. É, tem algumas coisas que a WWE, as coisas mais importantes, a WWE está conseguindo esconder. Talvez um grande retorno seja bem guardado pela empresa. Bom, o problema é o que a WWE julga como mais importante. Porque muita coisa que a gente vê que é de suma importância para a gente que está assistindo ver, a WWE não faz a menor força para esconder, né? É. Também porque ela não consegue. Só o que ela quiser mesmo, assim, de verdade, o que ela tiver com convicção de que quer esconder. Mano, é só ameaçar os caras de morte. Se abrir a boca, morre. Acabou, velho. Faz que nem o Huawei de Petrópolis. Faz que nem o Gil Brother. Acabou. Huawei. Bota 25 homens fortemente armados até os dentes. E um cachorro fortemente nervoso. Cachorro fortemente armado também. Acabou, velho. Nervoso. É. Não tem jeito. Falar em ameaça, tem muita gente preocupada com a possibilidade de não ter como ver a WrestleMania ao vivo, né? Por causa desse negócio de sopa, de acta, essas coisas. Tem muita sigla enchendo o meu saco já dessa desgraça. E não adianta, não vai dar certo essa parada, não. Mano, não se mexe com hacker. Aprende isso, não se mexe com hacker. Xinga a mãe dos caras, mas não tira o site do ar. Senão dá merda. Senão os caras vão ter que banir a internet dos Estados Unidos. Bom, ter mesmo que... Não tem jeito. Enquanto tiver internet, os caras vão fazer o que eles querem. Não tem jeito. Colocando um assunto aqui, ó, que eu coloquei até no Maníacos por Apostas, como pergunta, que eu acho que dá pra discutir bastante. Hoje você pode dar como iniciada a Road to WrestleMania, né? Sim. Será que o Cage aparece nesse pay-per-view? Dead Man Walking. Então, foi o que eu disse. Foi o que eu disse. Eu acho que ele pode invadir uma luta e eu quero que seja do Kenny contra o Cena. Eu não sei, porque aí... Porque pra ele ter mais uma luta contra o Kenny, eu acho que teria aquela emoção. Se bem que eu as acho opções... que teria. Eu acho que teria. Já que o Kenny voltou com a mágica, sei lá. Podia rolar uma luta temática entre eles no WrestleMania. Mas pela terceira vez, não sei se seria tão animador. Tudo bem que tem muitas opções, né, pra o que eu ia falar era do Barrett. Ele recebeu um push muito grande nos últimos meses. Ele tirou o Orton do SmackDown em kayfabe. Talvez o Undertaker venha se vingar do que o Barrett fez há 2 anos. Na Burned Alive match. Sim. Talvez. Pode ser. Faz sentido Falando em Royal Rumble e tal, assim, tem coisas que eu fico pensando, tipo o Undertaker, sei lá, 20 anos de carreira na WWE e tal, foi ganhar o primeiro Royal Rumble em 2007. Assim, eu acho sim, lógico, tipo, ele ficou muito mesmo sendo desaproveitado e tal. Até hoje é, né? Mas hoje, Undertaker. Não, mas qual seria o... Porque você sabe que já chega a ser histórico o figurinha carimbado do Undertaker na WrestleMania. É que a gente tem que pegar também... Fora se for pro Leilão. Não. Pô, a gente ele tem só fica... O cara já tá com quase 60 anos, cara. Então, né? Que a situação física do cara não tá aquilo. Não, tipo, eu tô falando assim, de 2007 pra antes disso, de 2007, ele não tem ganhado nenhum Royal Rumble e só tinha dois reinados com o WWE Championship. Assim, o Undertaker sempre foi muito injustiçado com a WWE. Eu sempre achei isso. Em relação a título, né? Porque se você for ver, aí essa ideia de que o fato de não ter muito título descredibiliza o lutador, eu acho que não tem nada a ver. Porque se você for ver, o Undertaker fez fields históricas, mesmo sem ter título, que é volta com uma do Minister lá, que é o nome dela. Minister of Darkness. Minister of Darkness. Fez uma field com o Edge, foi pro título, mas foi impressionante. Se não tiver esse título, não faria diferença nenhuma. A field com o Shawn Michaels. E o próprio Shawn Michaels, ele nunca. O último título mundial dele, antes de se aposentar, foi em 2002. Então o Chris Jericho. Chris Jericho tem vários títulos intercontinentais, mas. Se for mundial, ver, ele não tem. Quando o cara é bom mesmo, ele não precisa de título pra aparecer bom. Verdade. Então, é isso. É o meu problema com o Triple H, por exemplo. A gente tem que ver assim, essas pessoas que já estão antigamente já na WWE, época de WWF, não precisa mais fazer field por título. Então a gente assim, a gente vê Undertaker e tem o legado. Triple H também, Chris Jericho também, apesar de ter voltado agora. E até mesmo pessoas que entraram na época de conversão da WWE, que era da WWF para WWE. E tipo o Batista, o John Cena, apesar de o Batista ser um da galera ser assim, tipo a galera criticar bastante o Batista. Batista, quando no WrestleMania 26, ele não precisava de uma luta pro título para fazer a feud com o Cena. Eles tinham já boas comparações. Por exemplo, Batista, ele entrou um mês ou dois meses antes que o Cena na WWE. Então, a gente comparando o Cena no Raw e o Batista no SmackDown. Então, não precisava, por exemplo, Royal Rumble de 2005 também. Os dois ganharam o meu título mundial na mesma WrestleMania e tal. Então, aí, não precisava, no WrestleMania 26 não precisava ser pelo título a field. Dava pra eles fazerem em cima disso. Mas tipo, essa field que tu tá falando agora, ela já tinha antes, que foi no SummerSlam de 2008. Eles tiveram esse negócio de os dois começarem na mesma época, os dois ganharem a mesma coisa no mesmo pay-per-view e tal. Eles já botaram essa ideia em outros carnavais, sabe? Outra coisa que é tipo, voltando no que eu falei antes, o Undertaker, ele foi sim muito justiçado. Tipo, no WrestleMania 22, o cara lutou com o Mark Henry, velho. Com o Mark Henry. Tipo. E daí? Mesmo, velho, foi uma luta horrível. Sem graça. Monótona. Podendo. E daí? Porra, o cara sempre foi desaproveitado, velho. Foda-se. E daí? Não foi, ele não foi sempre desaproveitado. Não, lógico que não. Ah, foi, velho. Tá falando besteira. Folha. Você tá falando? Você tá defecando pela boca. Cara? Não tô. Tá assim. Cala a boca, meu amor. Porque, cara, se você for ver, a primeira Hell in a Cell do WWE foi Undertaker e Shawn Michaels. Talvez a maior field do ano 2000. 1999 dos últimos anos da WWF foi Kane versus Undertaker. Como é que o cara tem 20 anos de WrestleMania, não perdeu nenhuma WrestleMania, pode ser desaproveitado? Pois é, né? O cara feudou, o cara teve feud com Steve Austin nas eras, no início da era áurea do Steve Austin. Ele fez. O Undertaker fez field com todos os caras O Undertaker fez shows com todos os caras que já foram top da empresa. Então, eu acho que ele... E alguns ele deles, ter mais deles destaque, ele fez... Mais respeito lá dentro. Porra, mais respeito? O cara tem contrato, luta uma vez por ano, tu acha que ele não tem respeito? Mais destaque. Mais destaque? Mais destaque? Tipo, ele já é uma lenda. Tipo Triple Age. Mas qual? Mas é diferente, cara. Os caras não... Nem todos eles vão ter a mesma coisa. Independente do destaque que eles têm no ringue. Entendeu? Eles podem sim... Tá uma merda, cara. Eles podem sim ter destaque. Ele pode ter destaque sem estar lutando. É o que a gente tá vendo. Ele pode ter destaque sem ser campeão sempre. Igual o John Cena é. Igual o John Cena faz. Entendeu? O John Cena, pra ele ter... Ele necessita de ter um título. Ele precisa. Você pode ver que as fields de John Cena sem título em jogo são chatas. Fora essa agora que tá sendo até um pouco interessante de ver. Mas normalmente as fields são muito chatas, ele sem título. Tipo, Miz versus Cena que teve, né? E não duram nada, né? É, não dura nada, porque não dá pra engolir aumentar o Cena por muito tempo sem estar envolvido com o cinturão. Mas é isso aí. Pode... Eu acho engraçado. O pessoal reclama sempre que o Cena sempre luta pelo cinturão. Uhum. Mas aí o cara tem uma field sem cinturão e reclama que a field é chata. Não, mas é, porque ele não sabe levar uma field sem estar envolvendo o título. É, a culpa dessa história das fields dele sem título serem não conseguir ser digerida como deveria é culpa dele mesmo. Porque ele não sabe. Pode ter toda a habilidade de mix skill e tal, mas não tem capacidade de conseguir levar tornar ela interessante por muito tempo. É isso que o pessoal tá querendo dizer. Exato. Mas beleza. Acho que não tem mais nada pra gente falar não, né? Acho que já deu? Tem. Quero falar um negócio. Ah, você sempre quer falar um negócio. Pedro mandou um abraço. Grande Pedro. O cara tá bêbado. Chama o Pedro aí, velho. Deixa o Pedro aí, velho. Chama o rato aí. Ops. Então, outro negócio que eu queria falar também é mais, ainda mais nesse gancho da que o Lucas falou do Wade Barrett, né? Nesse gancho do wrestlers antigos já terem destaque mesmo fora de uma luta sem cinturão, por que que a WWE não pode talvez nesse Royal Rumble repetir o que eles fizeram com o Del Rio no ano passado de subir alguém que tem capacidade. Imagina. Cody Rhodes, por exemplo. Cody Rhodes consegue você consegue ver que ele tem uma capacidade de ser main eventer. Sim. Mas eu acho difícil isso agora, porque as feeds já estão todas armadas, né, cara? Pra WrestleMania. É. O Rhodes, ele vai ficar com o Intercontinental Championship pra defender contra o irmão. Eu acho que no Elimination Chamber, né, no pay-per-view. Eu acho que ele pode continuar como champion, como intercontinental, cara, por um bom tempo, pra dar valor ao título. Olha, pra dar mim... o título, mas ele pode virar main event mesmo sendo campeão intercontinental, cara. Só pra dar um pouco mais de valor pro título, saca? Se você for pra ver... mim, o Cody Rhodes fica com o título até pelo menos depois da WrestleMania. Mas se você ver das fields assim, por cinturão, que não estão fechadas mesmo, a do World Heavyweight Championship, você não sabe o que vai acontecer ainda. É verdade. É, mas... Tipo, o Cody ainda tem muito chão ainda com o Intercontinental Title. Eu achava que poderia ser feito da mesma forma que está sendo feito com ele, e eu tô gostando, e o Intercontinental tá ganhando com isso, né? Eu acho que poderia ser feito dessa forma também com o US Championship, né? Com o título americano. Mas, se você for prestar atenção, o Miz fez isso quando ele era United States Champion. Ele tava aí, com o cinturão, recebeu destaque. Mas aí foi atípico, né? Porque já era um push programado, ele cresceu assustadoramente quando ele era US Champion. E aí foi quando já veio com tudo, push, e ele ganhou a Money in the Bank, quando ele era champion, né? É, mas se você for ver, quais são os dois grandes candidatos no momento pra Money in the Bank? Rhodes e Ziggler, os dois campeões. Então talvez aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Miz. Pode ser. Ainda tem luta que vai ser adicionada. Eles vão arrumar um jeito de colocar o Swagger nesse. Uma luta pelo título aí nesse. E eu disse que o Ziggler é campeão, mas é o Swagger, né? Que é campeão americano. Pois é. Isso. Confundi aqui. Eles vão arrumar um jeito de colocar o Swagger numa luta pelo título americano na Royal Rumble. Eu não tenho muita dúvida disso, não. Mesmo que seja uma luta open match, né? Open card, né? Aí vai matar todo mundo no Maníaco por aposta. Tá, beleza. Fala aí se tem alguém ouvindo ainda. Isso aqui. Alô? Tem alguém aí? Alô? Tô aqui, hein? Se tiver. Pô, são 2h35 da manhã. Pois é. A gente aqui gravando. Pra mim é uma. Pra verão. Você. Ninguém liga pra você. Ninguém liga. Cara, vai se fuder, velho. Bom, tem mais alguma coisa pra gente comentar? Acho que não, né? Acho que já dá pra acabar, calma, né? Peraí, calma. Tá, a gente dá pra acabar já, né? É. Pelo amor de Deus, cara. Acho que já deu, já conversamos bastante, já falamos muito de Royal Rumble, falamos até de WrestleMania, viajamos no tempo graças ao Matheus. Vê só, calma aí. Qual é o grande problema do Zack Ryder, tá? Entre os que podem ganhar o Money in the Bank. Ele não tá preparado pra isso. Não tá mesmo. Assim. Pra ele ficar preparado, ele teria que ter pelo menos uns 4 meses como campeão americano. E mais uns 4 meses aí pra formular um push pra ele. Que ele precisou chorar praticamente pra ganhar o United States Championship. Daqui a ganhar a Money in the Bank. E outra, se você for ver a gimmick dele, ele tem uma gimmick muito interessante, só que não é aquela que credibiliza como um possível campeão mundial. Mas tipo, né? se você olhar os padrões, você tem o Mr. Kennedy como Money in the Bank. Mr. Money in the Bank. É, só pra ter Mr. Kennedy, uma conversa com o Florista. Mr. Kennedy foda. Sem mais. O maior Mark Groove do Mr. Kennedy. Sem mais. Perda gigante pra WWE. É. Vamos terminar essa bagaça. Chega, não aguento mais. Meus olhos estão lacrimejando de sono. E eu acredito que ninguém quer falar mais nada. Se tiver que falar, vai falar nos comentários depois. Beleza? Continue isso. Então acompanhando todo mundo, continue acompanhando aí o Wrestling Maníacos. Vou passar para a parte das despedidas. Vamos nos despedir individualmente. Isaac, muito obrigado por mais uma vez participar do ManiaCast. Despeça-se. Eu que tenho que agradecer por estar aqui fazendo parte. Às vezes eu tenho um problema, não consigo participar, mas eu fico naquele pensamento. Ele está aproximando. Até pra tirar aproxima essa. Aproxima a boca. Os cachorros na casa do Caio. É. Tá foda. É do vizinho. Acorda, não menino. Não tem o cachorro. Acorda, menino. Acorda. Mas então. Agradecer. Melhor cachorro a todos. Do que um galo também, né? Né, Isaac? Não. Boa. Não, deixa o galo em paz. Deixa o galo em paz. Qual o nome? O Pereirinha, não é? É o Pereirinha. Caraca. Meu pai arranjou um galo de estimação, mas... Puxa vida. Não veio o caso com a minha despedida, né? Então, agradecendo a todos que aguentaram a gente falando até agora, né? Talvez vocês podem fazer bom uso das nossas opiniões sobre o pay-per-view no Maníacos por Apostas. Nós temos também uma área no fórum. Na discussão sobre o pay-per-view, tem até uma enquete de quem você acha que pode ser o campeão da Royal Rumble. É isso aí. Valeu. Caio, muito obrigado pela sua ilustre presença. Despeça-se dos nossos ouvintes. Alô aí, galera. Você que teve toda a paciência do mundo para escutar até aqui. É isso aí. vai participar desse feat, tenta ganhar lá o Riddle. Eu não fiz, por incrível que pareça, eu não fiz aquele Riddle pra ninguém vencer, pra pegar a camiseta pra mim. Sei. Por mais que fosse uma boa ideia. Tá bom. Então é isso aí. Essa hora é a hora que entra a música do Missão Impossível. Modesti, se você ainda estiver acordado, se despeça aí do pessoal. Então aí, galera, terminou mais um podcast muito legal aí com suas presenças ilustres. Então acompanha aí lá o podcast do Garrett Rumble, ou meus textos lá. Olha só, jabá. É, que tem? É o único de outro blog aqui, cara. Então, verdade. Então acompanhe lá, o Florista já participou de alguns também, vai participar de outros. Se quem quiser também, se quiser também, alguém aí participar também, tá beleza. E é isso aí, falou. Pois aí, é, que quer. Meu Deus. Agora vou passar aos debutantes do ManiaCast. Lucas Souza, muito obrigado pela sua participação, pela primeira participação. Espero que seja a primeira de muitas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Falei besteira, falei demais, mas foi muito bacana participar dessa gravação pela primeira vez. Espero que o pessoal goste do resultado final. Bom, Matheus, o outro debutante no ManiaCast, mas não no Wrestling Maníacos, né? Já é um velho viado de guerra. Ai. Não, valeu. Ele gostou, viu? Deu até risadinha. E esse ai, né? Isso é uma danada. Então, valeu pela oportunidade de estar aqui e tal, conversando com vocês, trocando uma ideia. Provavelmente eu não vou voltar, porque vocês não vão me querer. Caio a boca. Bom, eu queria deixar um parênteses aqui, que a sua participação foi uma incógnita aí. Foi amada por uns, odiada por outros. Não, amada por ninguém, odiada por todos. Amada por um, amado por um, odiado por todos. Enfim, é isso aí. Valeu. E entrei no fórum. É isso aí. Matheus aí, pra quem não sabe, é moderador lá no fórum do Wrestling Maníacos. Vejam a qualidade do fórum. Pra você ver que merda que tá aqui esse negócio lá. Aonde você vê o nível, né? A seriedade. Pra né? Você vê a seriedade do pessoal. Negócio. Pois é. Bom, vou agradecer de novo a participação da Gabi, que até agora ficou acordada aí, só ouvindo. Deve ser chato, né? Só ouvir a gente falar e não poder falar nada. Não poder mandar um... microfone. Não poder mandar um cala a boca, né? Pra ninguém aqui. Ela é vitoriosa, mas beleza. Obrigado, Gabi, por mais uma vez. Não, mando por ela. Cala a boca, Matheus. Obrigado por ouvir mais uma vez. Dessa vez ela ouviu até o final. Da outra vez ela saiu no meio da gravação. E é isso aí, pessoal. Continue acessando o Verso Maníacos. Faça seu cadastro no fórum. Participe da Efeed. Da Efeed. De Fed. Daquele negócio lá que o Matheus falou. Do Riddle. Né? Não desista de ganhar a camisa, não desista mesmo. Nas nossas áreas. Por mais que pareça impossível você conseguir ganhar a camisa aí, não desista. Mas não custa tentar, né? Pois é, seja um bom perdedor. Perca, mas pelo menos tente. Não desista. Comente nas áreas do fórum, comente nas áreas do blog. Continue nos acompanhando. É isso aí, galera. Muito obrigado. Eu sou o Florista e esse foi o ManiaCast, podcast do Wrestling Maníacos, porque nós somos maníacos por wrestling. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que nos escutam. Eu sou o Florista e esse é mais um ManiaCast, a edição 7. E agora o Isaac fez o favor de dar erro de novo. Eu? Foda-se a gravação, que meu microfone é uma merda, né? Eu vou atrapalhar essa porra mesmo. Tô nem aí. Maniac, maniac, I sure know. And she's dancing.